ao maior clubinho com as menores discussões sobre videogames deste cantinho aqui do universo. Sejam bem-vindos a mais um Minigameiros. Como sempre, muito obrigado a você aí que está ouvindo esse episódio, que provavelmente apoia a jogabilidade em uma das nossas formas de apoio e financiamento aqui. Então, o nosso muito obrigado pelo apoio e permitir que a jogabilidade continue existindo. Você é, sem dúvida, um dos nossos top 100 apoiadores favoritos, hein? Então, sinta-se contente. E por que essa abertura? Porque hoje a gente vai fazer algo inusitado, peculiar, mas não tão diferente, porque a gente vai discutir uma revista que o André trouxe, assim como a gente discutiu os melhores jogos de todos os tempos que o André trouxe de um livro. A gente já fez isso, né? Verdade. No formato parecido, mas dito isso, é uma premissa muito interessante, porque é legal de ver como que a nossa percepção dos jogos muda com o tempo. Uhum. Por quê? Porque essa revista que o André trouxe é uma revista dos melhores jogos de todos os tempos, e é uma revista publicada em 1996. Exato. Hoje a gente vai discutir o top 100 de 1996 da revista Next Generation. Next Generation, que é uma revista estadunidense, né? Então já tem um viés aí. Imagine um viés norte-americano, estadunidense de 1996. Dito tudo isso, a Next Generation, pra quem não conhece, é meio que a versão americana da revista Edge, né? Que é a revista inglesa. É inglesa, britânica, que tá em circulação até hoje, né? Tem, tipo, uma edição por mês ainda. É, de que saiu até a versão brasileira por um tempo, né? Por um tempo teve a Edge brasileira, que, mesmo na época, né, mesmo nos anos 90, era uma revista que ela tinha uma premissa muito diferente, né, um editorial muito diferente, mais adulto, assim, levando mais a sério a indústria, que era menos sobre, ver screenshots e guias e dicas e truques e tudo mais, e mais sobre o desenvolvimento, sobre os desenvolvedores, matérias sobre a cultura, mais longas, né? Matérias mais longas e tal, e a Next Generation trazia isso. Então, tem uma possibilidade desse top 100 ser interessante aí. E o André pediu pra gente fazer uma lista de quais jogos a gente acha que estará nesse top 10. É, pra gente ter uma base de comparação antes da gente começar a conversar. Porque, quando você pensa em 1996... Eu penso, nem começou o videogame ainda. Exato. É antes de terem feito os melhores jogos de todos os tempos, né? Exato. De certa forma. Tava até vendo, tem uma lista recente, acho que 2023, que a revista GQ, né, fez. Não a GQ, a da Farofa, mas a GQ, a revista. Foi entrevistando vários jornalistas, vários criadores de jogos. Assim, é uma lista interessante, assim, dos 100 melhores jogos de todos os tempos. E eu fui dar uma olhada, assim, quantos jogos antes de 96 que tem, e no top 100 tem, tipo, 10 ou menos de 10 jogos antes de 96. E no top 10 só tem um jogo antes de 96. Você sabe qual? Acho que é fácil de eu imaginar. Eu chutaria Mario World? Eu ia chutar Mario, provavelmente, ou Metroid, Super Metroid. O meu chute é Tetris. Tetris, exatamente. Faz sentido. Nos outras posições lá, algum ou outro, mas realmente, eu vi a lista, né, então eu vou tentar não enviesar vocês, mas uma coisa que eu esperava ver nessa lista antes de ver ela realmente, era muito jogo que na época se falava e que hoje se esqueceu, assim. Que na época teve um brilho, foi alguma coisa. Sonic. E hoje em dia ninguém lembra mais, né? Então eu propus esse exercício, assim, da gente tentar imaginar o que que estaria, tipo, quais jogos que vocês acham que com certeza não vão estar de fora desse top 100, quais jogos vocês acham que vão estar no top 10, qual jogo vocês acham que é o top 1, né? Pô, então, sabe o que é foda? Eu botei no top 10, tem um jogo que eu botei que foi muito wishful thinking, sabe? Tipo, esse jogo não vai estar, mas eu gostaria tanto que ele estivesse. A minha listinha, eu tô fazendo, tentando pensar na perspectiva de 96. Agora eu fico assim, porque o André falou que essa revista, ela tenta subverter um pouco o estilo da época, mas eu sinto que... Mas não muito também, tá? Mas é que eu sinto que na época não se discutia muito os primórdios dos videogames. Eu sinto que hoje em dia a gente fala mais disso. Se dá mais valor. E tem que lembrar que na época não existia game design ainda. Mas tipo, por exemplo, se a gente vai fazer uma lista hoje em dia, eu acho muito mais provável ter jogos dos anos 70 do que nessa lista. Você tipo, acha? No top 10 dessa lista. Então, só pra dar um embasamento antes da gente falar disso, a gente pode compartilhar isso com o Discord depois pra vocês darem uma olhada, mas a gente tá vendo aqui a capa da matéria em si, que é meio que um vitral que eles fizeram com alguns personagens, né? E é interessante a seleção dos personagens, porque em destaque estão o Sonic e o Mario, obviamente, né? Afinal de contas, anos 90. Mas tem alguns outros muito interessantes. Por exemplo, tem um Moogle de Final Fantasy VI. Tem uma Miss Pac-Man. Tem uma caveirinha que eu imagino que seja de Doom. Sabe o que eu acho? Quer dizer, agora que você falou de Doom, mas... Mas pode ser outra coisa. Parece uma das blocos de caveirinha de Alex Kidd. Eu ia falar isso, Tengu. Pode ser. Parece. E em destaque, tanto quanto Miss Pac-Man e o Moogle, um Bomberman. Bomberman. Assim, na minha época, Bomberman era grande coisa. É, era grande, Bomberman. E aí, eu queria começar lendo o textinho que eles fizeram antes da lista começar, que é meio que um editorial de como que eles decidiram a lista. Ó, o que eles dizem aqui. Todo mundo ama listas. Na Next Generation, no entanto, estamos cansados de ver top 10 ou top 100 que foram atrapalhados por histerias de curto prazo ou nostalgia, e nós não queremos ver uma lista que é o top 100 jogos que nós gostávamos na época dos fliperamas, ou jogos que venderam 1 milhão de cópias, ou mais preocupante ainda, que são por empresas que nos pagaram pelas propagandas nessa edição. Nós queremos saber qual é o real top 100 de melhores jogos de videogame e computadores. Então decidimos fazermos ele nós mesmos. Uma lista de critérios extremamente exigentes foi estabelecida. Primeiro, para fazer a lista, o jogo tem que ser um jogo que nós jogaríamos hoje ainda. Então, relíquias nostálgicas como Mr. Do's Wild Ride foram abandonadas imediatamente. Segundo, embora seja importante o valor histórico, uma lista dos 100 jogos mais influentes de todos os tempos é uma lista diferente. Então, a significância histórica não garantia que um jogo fosse incluído. Terceiro, nós não nos equivocamos dividindo a lista de 100 em 10 por sistema ou por gênero. Essa seria o caminho do covarde. Nós, no entanto, trapaceamos num pequeno jeito, que é agrupando jogos da mesma série numa única posição. Ah! Ok, faz sentido. Já adianto que eles vão trapacear em pelo menos um caso. Eu ia falar, porque eu botei, por exemplo, dois Marios, sabe, na minha. É, eu tendo a gostar desse estilo. Tipo, fazer uma lista lá de top 100 jogos, eu gosto que agrupe séries numa coisa só, né? Sim, sim. Ou pelo menos que escolha um jogo pra representar a série, né? É o melhor da série, né, no caso. Sim, se os jogos da série forem similares. Isso impediu a gente de encher a lista só de Mario, Doom ou Final Fantasy, etc. Então, meio que esse é a filosofia por trás da lista aí. Uhum. Eu queria saber, então, me falem aí jogos que com certeza vão estar nessa lista. No top 10. É, pode ser no top 10. É, porque eu botei 10 jogos que eu acho que estarão no top 10. Então, manda pra nós, Rafa. Ó, eu botei Super Mario 64, uhum, porque ele é do começo de 96, não é? Não, é ele, assim, no Japão, acho que é de junho, mas o Nintendo 64 nos Estados Unidos lança em setembro. Inclusive, só pra situar, essa edição da revista é a edição seguinte da edição de lançamento do 64. Ah, então já tá, o Mario 64 já tá aí. Pode estar, tá, então, sim. Pode ser que seja. Mas eu botei dois Mario, que eu botei Super Mario World também. Uhum. Né? Botei Doom, uhum, o meu Wishful Thinking. Eu botei Dragon Warrior 3, uhum, que na época era Dragon Warrior, né? Uhum. Nos Estados Unidos. Botei Final Fantasy 3, que é o 6, né? Uhum. Botei Chrono Trigger, e eu acho que já tinha lançado, mas eu não lembro agora. Resident Evil. Aham. Uhum. Tinha. Botei Quake, botei Super Metroid e botei Zelda Link to the Past. Olha, é, Quake, eu acho que ainda não. Eu acho que o Quake é mais pro final do 96, ou eu tô viajando? Quake é mais pro começo. É mais pro começo? Ah, esse pai já tinha lançado. É assim, eu fiz uma lista gigante com 30 jogos que eu tenho certeza, exceto um ou dois, agora que o André leu esse texto, eu penso... O que eu falei? Eu achei que eles não iam trazer muitos jogos muito antigos. Uhum. E eles, de fato, não vão. É, porque, por exemplo, Zork e Colossal Cave, uhum, são jogos que eu acho mais provável citarem hoje em dia do que em 96. Sim. Por exemplo. E o Ultima 4 também. Aliás, depende muito da revista, né? É, que se fosse citar a Ultima hoje em dia, numa lista, assim, provavelmente seria o 4, mas nessas histórias não queria fazer distinção. Esses três, eu acho que talvez não apareçam. Os outros 27, eu tenho certeza que aparecem. Uhum. Dito isso, eu tentei separar 10 para fazer um top 10 aqui. Uhum, uhum. Mas acho que, se não aparecer no top 10, eu imagino que apareça em algum lugar das 100 posições. Uhum. Que vai ser Final Fantasy 6, Myst, Doom, Tetris, Prince of Persia, Street Fighter 2, Populous, Mario World, que eu achei que não ia ter o 64, dadas as datas. O Ultima 4, vamos arriscar aqui. Se vai ter um jogo antigo, talvez seja esse. E Monkey Island. Olha aí. É. Eu fiz uma lista que é muito parecida, na verdade, com a de vocês, assim. Tem Super Mario World, tem Chrono Trigger, coloquei Doom 2 especificamente. Uhum. Coloquei o Wolfenstein 3D. É, na grande também tinha o Wolfenstein 3D. Tetris, eu acho que provavelmente vai ter Tetris, eu acho que até no top 10 vai ter Tetris. Eu coloquei Tomb Raider, uhum, né? Já tinha o Tomb Raider 1 já, né? Já. 96 ele. Olha, Tomb Raider, Street Fighter 2. Com certeza. Uhum. É. Mortal Kombat. Uhum. É. O 3? Não, não tinha o 3, acho que não tinha saído o 3 nessa época ainda. Acho que o 3 é 95, não é? Não tenho certeza. Mas assim, é estadunidense, vai ter Mortal Kombat. Vai ter algum Mortal Kombat, né? Donkey Kong Country. Ah, E assim, eu colocaria, mas nessa época eu achei que as pessoas ainda não valorizavam Donkey Kong Country. Exato, eu não coloquei por causa disso, que na época o pessoal meio que torceu o nariz um pouco. Eu tava olhando, parece que o Donkey Kong Country ganhou vários prêmios de jogo do ano no ano que eles foram lançados. O primeiro. Ah, okay. Então eu falei, ok, é possível que ele esteja lá na lista. De fato. O que sobrou, na verdade, é SimCity. SimCity, de fato. Que eu acho que por ser uma publicação gringa, acho que tem uma chance de ter pelo menos um simuladorzinho aí. Uhum. É. Só pra citar rapidinho que eu coloquei de fora, né, que essa época eles eles ainda estavam, talvez, eu imagino, né, nostálgicos pelo Nintendinho. Uhum. Então, tipo, vai ser da clássico, clássico é Nintendinho. Então, tipo, vai ter Contra, vai ter Ninja Gaiden, vai ter... Qual que é os outros que eu coloquei Mario aqui? Mario Bros 3. É, vai ter... Não. É, que o Mario só vai ter um, né? Talvez Hobby pro Mario 3D e Mario 2D. Uhum. Mas, tipo, Pong, Castlevania, Mega Man, The Sims, uhum, de PC, Sim City. Já tinha o The Sims de PC? Não, The Sims é 2000. Ah, é 2000? É. Ah, ok. Chrono Trigger, Resident Evil, Diablo, Quake... Diablo ainda não tinha lançado. Ah, mas depois? Eu acho que Diablo é começo de 97 ou finalzinho de 96. De 97. Eu só vi o ano, e o ano tava 96, eu pensei talvez dê tempo. E Sonic, né, porque tá até na capa, faria sentido. É, né, porra, Sonic vai estar no top 10, galera. Sonic 2 vai estar no top 10. Ah, não, nessa época, porra. Agora, qual jogo, então, vocês apostam pro primeiro lugar? Eu acho que eu vou de Tetris. Tetris? Eu vou de Tetris. André, eu acho que vai ser Sonic 2. Sonic 2? Primeiro lugar. É, as pessoas eram malucas nos anos 90. Elas achavam que o Sonic era bom. Ah, o primeiro lugar é muito difícil de prever, né? Mas eu vou chutar Doom. Doom, ok. Perfeito. Assim, se eu pegasse essa lista aqui que eu fiz o top 10, que eu não botei Sonic, eu diria que seria essa Final Fantasy VI. É mais atemporal do que a maior parte aqui, sabe? Mas é, tem que ver dos então, olhos. Então, exatamente. É. Eles estavam muito próximos ainda, né? Exato. Pra saber de atemporalidade. Inclusive, então, fica aqui o convite pra quem estiver ouvindo, antes da gente partir pra lista em si, pra fazer esse mesmo exercício aí. Tentar cravar aí qual que você acha que vai ser o top 1. É, pausa. Jogos que apareceriam no top 10 aí pra depois comparar com o que é a lista de fato. Vamos lá, então. Vamos tentar passar um pouco mais rápido pelos primeiros, né? As últimas colocações e a gente vai dando um carinho a mais à medida que a gente for se aproximando do primeiro lugar. Então, em... Vocês querem fazer um jogralzinho? Cada um lê um? Pode ser. Então, em centésimo lugar, nós temos Trinity. Uma coisa que me surpreendeu nessa lista, eles dão uma moral que eu achei respeitável aos Adventures de Texto, principalmente os Adventures de Texto da Infocom, que são jogos que hoje em dia não se fala mais. E eu falo hoje em dia porque quando eu comecei a usar a internet, quando eu descobri sobre a existência desses jogos ainda apareciam em listas de melhores jogos de todos os tempos, assim. Os jogos do Brian Moriarty, né? Os jogos tipo Mind Forever Voyaging, como Lurking Horror, Zork e tudo mais. E esse Trinity, por exemplo, eu não conheço. São jogos que eu, né, gostaria de dar uma chance algum dia. Eu também tenho vontade. O Brian Moriarty, ele tem, pra quem jogou The Witness, aquela palestra que tem ela inteira lá no teatrinho do The Witness, é uma palestra do Brian Moriarty. Exatamente. Ah, que loucura. Nunca joguei, dá vontade de jogar agora, né, Trinity? Exato. Em 99º lugar, nós temos NBA Jam, a série, né, pra representar a série como um todo aí. Exato. É legal que, assim, a gente não vai ler, né, mas eles falam, tipo, o que é o jogo, por que que tá aqui, né, qual que é o chamariz do jogo e momentos memoráveis do jogo, assim. Então, NBA Jam. Em 98º lugar, R-Type. Olha aí. Olha, não achei que eles iam lembrar de R-Type, não. Legal. Bacana. 97º lugar, Space Invaders. Faz sentido. É, bom, eu achei que teria mais alto até. Eu achei que nem estaria, porque eles estavam, não vai ter nostalgia. Exato. Agora a gente já começa a pegar eles no pulo, porque como que, sem considerar nostalgia, Space ou valor Invaders, histórico, ou valor ou histórico, Space Invaders tá na frente de R-Type. É, verdade. Não tem como, né? É então já começa a pegar eles no pulo aqui. Em 96º, Galaga. Olha aí. De 81 para arcade também. Que é melhor que Space Invaders, mas é melhor que R-Type. Fica aí a questão, né? Em 95º lugar, nós temos Strike. A série Strike, série, né? De helicóptero, né? É, Jungle Strike, Urban Strike, Soviet Strike. Okay. Joguei muito no Mega Drive isso aí. Era divertido. É legal. Tinha um de PlayStation, que eu lembro de jogar um de helicóptero no PlayStation. Tem um ali, ó. Super Nintendo, Mega Drive, PlayStation. Ok. Desses jogos que não se fala mais hoje, não se lembra muito mais, né? Não tem, tipo, uma nostalgia. Não. Nossa, naquela época. Não existe mais jogo de helicóptero, André, hoje em dia. Verdade. Em 94º lugar, Ridge Racer. Que é o Ridge Racer 2, né, basicamente. Arcade. Também não se fala mais de Ridge Racer, né? A série tá mortinha, coitada. Mortíssimo. Sim. Né? Exato. Ela lançou recentemente um remaster do Ridge Racer, que era horrível, mal feito. Pior que não. Pior que não. Às vezes eu sonhei. 93º, Burning Force. Uau. Uau. É muita navinha, né? É, né? É, de acordo com eles aí, é um shooter estilo Space Harrier, né? Com a câmera por trás, assim, provavelmente. Sim. Não consigo visualizar na minha mente esse jogo, né? É, não lembro dele também. Outro que eu não consigo visualizar, 92º, Hard Hat Mac. É um jogo de PC da EA que, de acordo com eles, é um dos primeiros jogos de plataforma. Nunca ouvi falar. É, tá, mas não era pra botar por valor histórico. É. E aparentemente melhor do que R-Type, melhor do que Galaga. curioso. Desculpa. Pô, eu achei errado calma, já, tá? Calma. Ah, nossa. É um jogo bem Atari, né? Tipo Donkey Kong de uma tela só. Uhum. É 82, né? Afinal de contas. Uhum. É, e escreveram o Mac errado, tem cá. Em 91º lugar, Resident Evil. Nossa, olha baixíssimo. Eu achei baixíssimo. Baixíssimo. A minha tá no top 10, fácil. É que assim... É muito recente, muito né? cedo. É. O jogo acabou de sair, ele saiu meses antes, né? Pô, mas já dava pra saber que ele era bom. Mas o negócio é, quando tá tão próximo... É difícil. Ou tá muito alto ou muito baixo. Talvez. Será que a gente tá deixando o hype falar muito forte? É tipo o Blue Prince, quando lançou. É. Ainda é um dos melhores jogos de todos os tempos. Mas, ó, o que eles dizem aqui, ó, Resident Evil redefine o gênero que começou com Alone in the Dark da Infogrames e se tornou um dos jogos mais vendidos do PlayStation nos Estados Unidos. É excelente uso de música e efeitos sonoros, juntos de uma história interessante que combina filmes de terror, atmosfera de filmes de terror, que deixam o jogador ser um participante e não apenas um espectador. A única falha grande do jogo é a dublagem terrível usada para os personagens. De que de fato era uma coisa, né? Era uma coisa. Que hoje em dia a gente pensa com carinho. Mas olha, muito baixo, né? Muito baixo. Um dos jogos, né, mais clássicos aí que hoje em dia tinha do... Né, pô. Uma lista feita hoje em dia estaria muito mais alta. Mas então... Em 90º lugar... E melhor que Resident Evil... Xivius. Nossa, né? Importante. Cara, eles gostavam muito de Navinha, né? Eu admiro. Mas dito isso, eu sei que você gosta muito, Tengu, mas hoje em dia... Não. Se tiver 3 jogos de Navinha... Nossa, né? Top 100, stop, que top 100, a gente tem 100 jogos num mês, sabe? É, tipo, se eu fosse escolher um jogo de Navinha pra entrar no top 100, seria tipo Ikaruga, assim, sabe? Então, um jogo de Navinha pra entrar tem que ser os mais tops. É, os mais assim. Mas aí é que é foda, porque se fosse uma lista considerando o valor histórico, eu acho que Civils tem que entrar. O foda é que eles disseram que isso não tava contando. Sim. Porque Civils, ele é muito importante, tipo, e na época que ele lançou em 82, ele era muito diferente de tudo que tinha. Mas, né, você falar que não tem valor histórico e colocar, é foda. É que não tem 100 jogo ainda, né, André? Então tem que pegar os que tem. Exato. Tem isso, né? 100 jogo é muito difícil juntar. Pegar jogo dos anos 80 vai ser jogo de Navinha. É. Em 89ª posição. E melhor que Resident Evil. Summer Games, Winter Games e California Games. Nossa, California Games. É, a trilogia de jogos da Epic. Eu tô um pouco triste agora, assim. Não são jogos ruins, mas ninguém lembra mais. Também. Ninguém pensa assim, não. Tipo, tem gente que vai ter nostalgia. Tem o Corraine jogando California Games. É. Existe uma nostalgia, mas ninguém vai falar assim, nossa, muito melhores foda. Jogos da minha vida. Assim. É, nossa, não realmente mesmo. Não. Mas é. Em 88º, Night Lore, um dos jogos aí primordiais da Rare, né? Quando ela ainda se chamava Ultimate, pro Spectrum. Esse jogo, ele é, de novo, um clássico com valor histórico, né, galera? Vamos lá. É. Que loucura, né? Em 87º lugar, Discs of Tron. O joguinho do Tron de arcade. De 83. Que também valor histórico, né? Total. Em 86º, Jumping Flash. Eu imagino pra essa época Jumping Flash tá até que alto, né? É um jogo recente ainda, né? De 95. Um pequeno passo para o homem, para a humanidade, um grande passo para os coelhos robôs. Uhum. De acordo com eles aqui. E para o gameplay 3D, né? Aclamado pela imprensa como o primeiro jogo de 32-bits a criar um novo gênero. Uau! Qual que é a plataforma 3D? Não, o gênero é Jumping Flash, só ele faz isso aí. Porque, gente, Jumping Flash é legalzinho como um produto só à época, mas não é legal, não. Assim, jogar hoje em dia não é muito bom, não. É mais uma curiosidade, né? 85º lugar... E melhor que Resident Evil. Vamos lá. A série Leisure Suit Larry, que é aquela série de adventures em que você controla um cafetão, interrogação... Pervertido, baixinho. É pra ser uma coisa mais adulta, né? É tipo... De comédia, mas aquela tipo de comédia que não envelheceu nada bem, né? É, tipo comédia que tipo, peitos. Peitos. Vamos deixar essa mulher bêbada o suficiente pra ela transar com ela. É bem capenga, Leisure Suit Larry. É, mas é, 85. Em 84º lugar, Centipede, outro clássico de arcade aí da Atari. Eu só conheço o Human Centipede. Isso. É a continuação. Em 83º lugar, Joust, o jogo lá dos passarinhos, né, no avestruz espacial, né? Isso, monta no avestruz. Eu acho que eu nunca joguei esse jogo. Ele é legal, mas de novo. Ele é tipo um Balloon Fight? Você tá em cima desses avestruzes e tem plataformas, você tem que jogar o seu amiguinho pra fora, assim. Ou cair na cabeça dele. Ó, sabe o que eu tô achando? Tô sentindo falta de Nintendos aí, hein? É, não teve nada de Nintendo, é né? Que a Nintendo tá lá em cima. Será? Uma cega. Deve tá. Em 82º, Virtua Cop. Nossa, é que... Esse é o quê? É um... Rail Shooter da Sega. De arcade. Nessa época, o jogo de tiro com arminha de verdade e sensor tava em voga ainda, é, né? Tava. É, principalmente arcade, né? E era muito impressionante, né, visualmente. Já tinha House of the Dead nessa época? Não, House of the Dead é da próxima geração de arcades da série. E saiu pro Saturno, né? Então, você ter essa experiência do arcade em casa era muito impressionante ainda. Dito isso, 100 melhores jogos de todos. Mas, ó, assim, ó, jogos... Só porque era 3D. Exato, jogos de tiro desse tipo já existem desde o começo dos videogames, mas o que torna Virtual Cop maneiro é a natureza poligonal do ambiente. Em vez de atirar num inimigo e ver o mesmo movimento de morte ou o inimigo explodir como o Mad Dog McCree, a posição do tiro faz diferença, né? Atire um vilão de Virtual Cop na mão e ele... o braço, né, jogado pra trás, no joelho, e ele cai, tananã, tananã. Adiciona um nível de realismo que era algo diferente pra jogos 3D na época, né? Sim. Que não se tinha ainda. Eu gosto da nota memorável, André. Ah. Usar duas pistolas na versão de Saturno para jogar estilo John Woo. Isso. Ok. É, pô. Isso é memorável. O pessoal embasbacado com o mundo 3D ainda, né? Pois é. 81ª posição, River Raid. Navinha, né? Mais navinha. Navinha, mais navinha. A navinha quintessencial. E navinha de Atari 2600. E melhor que Resident Evil. E melhor que Resident Evil. É, claro, né, gente? Mas isso é uma coisa curiosa, né? Porque aí ele fala assim, tirando nostalgia, o Atari 2600 é uma merda. O joystick é uma merda. O fato de que só tem um botão é uma merda. E os gráficos são realmente uma grande merda. Mas esse jogo é ótimo por um motivo. Level design. E, tipo, falar que o Atari 2600 era uma merda nessa época devia soar como algo corajoso, assim, sabe? Uau, eles falaram a coisa. É, porque esse não é o videogame dos seus pais. É, os videogames hoje em dia são mais modernos. E violentos. Isso. E 80º, Falcon Gold. Também a gente vai ver aí muitos jogos de simulação de avião, tá? Da série Falcon. Caralho. Realmente faziam muito sucesso nessa época. Do começo do 3D, né? Porque os jogos de simulação de avião eram jogos que conseguiam convencer muito de realismo, assim, né? É, Flight Simulator. É, com pouco processamento, assim, né? Será que vai ter Pilot Wings, então? Porque Pilot Wings também foi do lançamento do 64, né? Se eles gostavam tanto de avião, vai ter um Pilot Wings aí. Talvez. Pilot Wings 64, no caso, né? Em 79º lugar, Kingsfield. Mentira, não. É King's Quest, a série, né, de Adventures. Isso. Eu achei que ia estar mais alto, pra ser sincero. Você acha? Eu achei que eles não iam botar. Não, mentira. King's Quest. Mentira, quando eles botaram o Adventure de texto lá, eu achei que podia ter King's Quest. É, eu ia falar que era o primeiro Adventure point and click, mas teve o Laser Suit Larry, né? Sim, sim. E nessa época já tinha o King's Quest 7, né? Que é o Princess Bride, que é um bem estilo Disney e tal. Em 78º lugar, Track and Field, a série... Qual que é essa? É de atletismo, esporte. Ou da Konami. Esmaga o botão. Esforço no botão, e aí seu personagem faz esforço na tela. Isso é Mario Sonic nas Olimpíadas? Bebeu muito de Track and Field. É, tá aí, né? Tá aí, melhor que Resident Evil. Melhor que Resident Evil. Em 77ª posição, não esperava isso aí. Série Shining Force, série de jogo de estratégia pra Mega Drive e Sega CD. Eu realmente não esperava, assim. Estou surpreso. Hoje em dia, Shining Force é tipo cult, né? É. Ó, Shining Force redefiniu os jogos de RPG, jogando fora o combate centrado em um só personagem, que acontece quase de forma randômica na maioria dos RPGs, em favor de uma série de batalhas entre exércitos em momentos da história. Olha aí. Você sabe, Tengu, de cabeça, quando que saiu Let Us Cling Together, o Tactics Ogre? O Tactics é 97, não é? Final Fantasy Tactics é 97. O Tactics Ogre, ele é de antes disso. É, porque se fosse ter um tático, eu pensaria em Tactics Ogre, talvez ele tá mais pra cima. Tipo, na verdade, se eu fosse escolher um jogo de estratégia pra tá alto nessa lista, seria Ogre Battle, na verdade. Não seria Shining Fire Force. Seria Emblem, galera. Shining Force, ele é Tactics? Ele é Tactics. Mas você diria o Ogre Battle acima do Tactics? Sim, perceba, porque eu acho ele muito mais ousado. Perceba que não tinha ainda o vocabulário pra chamar ele disso, né? De jogo tático. É. Pois é. Eu sinto que esse termo veio mais com o Tactics Ogre e o Final Fantasy Tactics. Eu acho que sim. Porque chamou ele de RPG. Um tipo diferente de RPG. Sim, interessante. Em 76º, outro NBA, só que dessa vez o Live, né? Que é de simulação. Americano gosta de esporte, né? Americano é insuportável, né? Em 75º lugar, Balance of Power. Eu não sei qual é esse. É jogo de estratégia, de PC, politicagem. É verdade, né? Contra a União Soviética. Essa grande ameaça aí, né, galera? Em 74º lugar, Tempest. Arcade da Atari, né? Esse é um que envelheceu bem. Eu acho que merece uma posição boa aí. Esse é um clássico. Em 73º lugar, AH-64D Longbow. É de nave isso? É de nave. É de avião. Mais jogo de avião. Não é Link's Crossbow Train? ruins, né? Em 72º, a série Phantasy Star. Uau. Aqui eles estão dizendo Master System Mega Drive, né? Que é, provavelmente o mais recente era o 4. Pois é. Ótima série. Boa série. O 4 ainda é muito bom. O 1 tem aquele esquema de muito de Dungeon Crawl ainda, né? O 1, o relançamento da M2 pro Switch do 1, é que eles bom. Rebalanceiam um jogo e colocam um mapa na parte de Dungeon, é muito bom. Bom, né? Muito bom. Ó, eles dizem que não tem nada realmente muito inovador aqui. Os títulos são realmente muito... Tem um jogo muito bom e sólido. Mais que um editor da Next Generation se lembra com carinho ou com dor de juntar os absurdos $70, ó, nessa época já custava. Porra! Para o cartucho de Master System e ficar sem dormir naquela primeira noite. O jogo tinha muita coisa. Era facilmente o maior RPG de console lançado nos Estados Unidos até aquele ponto. É ainda um dos únicos jogos da SEGA que conseguem capturar aquele fator uau onírico que geralmente acompanha os jogos da plataforma da Nintendo. Tem muitas coisas secretas que o jogador nunca vai saber o que esperar. Estranhamente, o melhor jogo da série ainda é o primeiro, de acordo com eles. Errado, né? Opinião errada. Eu acho que o 4 é meio que... O 4 é meio que o melhor. É. Eu só joguei o primeiro. O 4 é muito bom. Em 71º, FIFA Soccer. Olha só. Olha só, que coisa, não é mesmo? Impressionado que os gringos colocaram futebol acima de basquete, né? É que você não sabe, porque tem mais 3D. Uns 3 basquete ainda na frente. É, o futebol americano ainda vai aparecer mais alto. É verdade, é verdade. Em 70º lugar, a série Metroid, como tu lá vai se fuder, porra. Caralho, estadunidense não merece um puto mesmo. Lembra que todos os jogos acima desse é melhor que o Metroid. Exato. Que Super Metroid. De Super Metroid. Exato, porque a série inteira, dito essa série inteira da Metroid na época, era Metroid Super Metroid só, né? E o 2 também. Ah, é, tinha o 2, tinha o 2 Game Boy. Mas tá, assim, o Super Metroid era recente, né? Super Metroid é 94, não é? Ah, não, 2 anos já dá pra perceber que o jogo é pica. Então, isso que eu tô dizendo. E, tipo, tava fresco na memória deles. Eu acho que a galera ainda não tinha desenvolvido o cérebro pra apreciar um Metroid, assim. É porque ele foi o primeiro Metroidvania, né? O Super Metroid, então. É verdade. E olha os papos errados. Mais uma criação de Shigeru Miyamoto. Não, não, não. Incorreto. A série Metroid sempre teve um dos melhores gráficos que eram possíveis de tirar dos sistemas de 8 e 16 bits. Junto de um controle, sistema de power-ups e de um level design mais intricados já feitos. Tá aí, 70º lugar. Um absurdo, né? Melhor que Metroid. 69. Lynx. Jogo de golfe. Um jogo de golfe. É. Uau! Melhor que Super Metroid. Eu não sei que jogo é esse, galera. Eu não faço ideia. É uma série. Eu acho que talvez nessa época só existia uma. É, eles têm uma explicação, né? O que é esse jogo? E é só uma frase. Um simulador de golfe fotorrealístico. Tá aí. É por isso que é melhor que Metroid, porque é fotorrealístico. Nessa época. Uou! É, o lance todo da descrição dele aqui do que fazia ele especial era realmente o realismo, né? Ah, o que recria os lugares com muita precisão, tananã, tiruru, tcharará. Agora, sem nostalgia, hein, galera? Em 68º, Pong. Melhor que Super Metroid, tá? Oh, assim, sem nostalgia. Sem sacanagem, não tem como você colocar Pong numa lista dessa se você falar que não tem nostalgia. Nem importância histórica. Nem importância histórica. Dito isso, eu entendo completamente Pong tá numa lista dessa, mas vocês falaram que não tem nostalgia. Justamente. Não tem pra que falar aquilo se a lista é cheia de nostalgia e importância histórica, né? Então... Em 67º lugar, FA18 Hornet 2.0. Os caras são muito, muito louco em helicóptero, avião, simulação. Caralho, mas assim, era muito forte nessa época, né? Eles estão dando um valor muito, muito alto aqui, realmente, tentando contemplar muito o mundo do jogo de PC, mas de fato, se é pra tipo, não, a gente vai contemplar todos os âmbitos, jogo de PC nessa época era muito avião e tipo, jogo de adventures. Mas assim, dos 20 que a gente leu, 15 era jogo de avião, pelo amor de Deus. Né, chega, né? Mas o que tem esse tempo especial? Você pode jogar em 3 monitores de 21 polegadas com uma vista panorâmica. Uau! E aí, momentos memoráveis, André, jogar bomba atômica em Honolulu. Uau! Legal, bacana. Que saudável. Que legal, hein, foda, galera? Né? Porra, maneiro. Em 66º lugar, a Mind Forever Voyage. Outro adventure de texto da Infocom. Esse eu acho que não é do Brian Moriarty. É Steve Meretsky. E outro jogo que eu um dia gostaria de jogar. É, eu gostaria de fazer um intensivão de adventure de texto um dia. É, o... Ah, se eu soubesse ler, eu também. O Exo, né, que é o cara que faz as coletâneas do Exodus, Exowing, que é tipo, faz uma coletânea de plataformas assim, que não só deixa o jogo prontinho pra jogar, mas inclui, tipo, elementos históricos, assim, manual, né, revistas e tal. Ele lançou recentemente uma coletânea de adventure de texto. Maneiro. Olha aí. E eu tenho instalado prontinho pra jogar, quem sabe um dia. 65º lugar, Bump and Jump. Não conheço. Também não. Não faço a menor ideia, mas é melhor que Super Metroid. recentemente é o jogo de corrida 2D com vista de cima, né? Então, que bom pra eles. Que legal, hein? Que bom pra eles. É. Que tem, ó, duas novas adições ao gênero. Um, Bumping e dois, Jumping. Uau! Foda. Incrível. Em 64º, a série como um todo, Zelda. O que você acha disso, Rafa? Ah, eu acho maravilhoso, né? Eu coloquei no top 10 a Link to the Past, eu acho. Eu também coloquei no top 10 a Link to the Past. Também. É, pelo visto, não tinha helicóptero, né, no Zelda. Tem que pensar por esse lado. É. Pô, a Link to the Past já era um jogo elogiado e querido na época, não era não? Eu tô maluco? Não, era pra caralho. Sim. Eu acho que era, porque ele é de 94, a Link to the Past. Ó, o que ele tá falando aqui, ó, quase todos os jogos do Zelda, com exceção do quase terrível Link, a Legend of Zelda Part 2. Não, acho que não era esse o nome do jogo. É, acho que não era. Eu acho que ele é Link... Não, é Zelda... The Adventure 2 of Link. Adventure of Link. É Zelda 2 de Adventure of Link, exatamente, Os caras nem foda-se. É. Eu queria ver se eles colocaram... Foda que eu não peguei o texto completo desse, eu dei uma cortada pra ver se eles falam o que é negativo em Zelda, mas... É que não tinha lançado Ocarina ainda. Isso. É. Pô, doido, né? Pensar em viver num mundo... Não lançou Ocarina of Time, Em 63º lugar, Robotron, que é, pra quem não conhece, é um jogo de arcade, o primeiro talvez, Twin Stick Shooter, né? Não, jogo de atirar com... Olhar pra um lado, né? Andar pra um lado e atirar pra outro usando dois analógicos. Pô, eu acho o Robotron ainda divertido. Não, é divertido, mas de novo, né? Sim. Não era pra ter nostalgia. É. Em 62º lugar, Bard's Tale. O primeiro talvez Dungeon Crawler da lista? RPGzinho Dungeon Crawler? Apesar que teve Phantasy Star que bebe muito, né? Mas um clássico. Uma série clássica. Série clássica de RPG. Uau. 61ª posição. Ikari Warriors. Ikari Warriors. O jogo de navinha fingido de hominho da SNK. Já copiando o jogo do que a gente comentou no Dash lá. Da Capcom. Do Fujiwara. O lobo do... O Senji Onokami, né? Comando. Uau, assim, navinha, né? Eu gosto de uma navinha mesmo, né? Impressionante. Olha, eles citam, né? No estilo de comando, a atração principal de Ikari Warriors eram os controles inovadores. Cada alavanca oferecia um direcional de 8 direções para controlar o seu soldado. Melhor que Link to the Past. Ah, ele tem analógico extra, então é um Twin Stick Shooter. Já fica melhor jogar que o comando, porque o comando só atirar pra onde anda é um negócio. É complicado. Em 60º, Wizardry, a série. Eu achei que eles não iam colocar, sabia? É. Ah, como eles estão botando Adventure de texto, Caramba 4, acho que eles tinham que botar o Wizardry. E assim, parece uma boa posição se a gente ignorasse tudo que veio antes, né? Exato. O Zelda, Resident Evil. Mas tudo bem, acho que é um jogo que precisa estar numa lista dessa. Sim, eu acho que sim. Mas só que, como essa série, hoje em dia, ela faz mais sucesso fora dos Estados Unidos que nos Estados Unidos, eu achei que eles nem iam colocar ela, pra ser sincero. Mas ok. Mas é justo colocarem, de fato. Sim. Em 59º lugar, Super Sprint. Melhor do que Zelda, Metroid e Resident Evil, tá, juntos, gente? Juntos. Ele é tipo... Acho que é tipo um Micro Machines. Tipo Rock'n'Roll Racing. Ele parece um RC Parame pra mim, assim. Tipo, que é um jogo de carrinho com a pista inteira vista por cima, que tem aquele esquema de você fazer a curva de uma forma não muito intuitiva, assim, vendo o carro de cima. E ele é... eu tenho que levar, enquanto é 86, né? É. Aparentemente o arcade tinha o controle com o volante. Então, uau, então por isso que é o melhor jogo de todos os tempos, André. Gire aquele volante. Gire e gire em várias voltas. Gire ou o carro não vai virar. Apesar da falta de realismo do controle, ele funciona perfeitamente em Super Sprint, adicionando um grande senso de urgência aos procedimentos. Interessante. Tá aí. Interessante. Okay. Em 58º lugar, Star Wars Arcade. Melhor que... jogo de novo na vinha, só que dessa vez espacial. De grande importância histórica, porque um dos primeiros jogos de 3D vetorial, né? 83, tipo, o fato que esse jogo era um simulador de voo 3D, né? É impressionante. E impressionante pra caralho. Enfim, né? Já falamos. Em 57º lugar, Sega Rally. Olha aí. Olha só, não é. Não esperava, assim. Realmente não esperava. É uma outra franquia que não se fala muito mais hoje. Né? Pois é. E esse aí é aquela coisa, né, de... Ainda tá muito próximo, né? Exato. Olha aí. Em 56º, a série Dragon Warrior ou Dragon Quest, né? Exato. Outra série de RPGs japoneses, a série Dragon Warrior. Tem um uma série de fãs que estão entre os mais dedicados de todos. O Dragon Warrior original talvez tenha sido o primeiro RPG estilo japonês. Muitas convenções que os outros seguiram foram estabelecidas lá. Enquanto nunca tão ambicioso quanto a série Final Fantasy da Square, os futuros lançamentos da série Dragon Warrior não podem ser vencidos em questão de tamanho. Se você apenas tivesse dinheiro para comprar o jogo que você... Um jogo para durar um mês inteiro, teria que ser o Dragon Warrior. Eu achei que não ia estar, ou talvez mais baixo, porque ela não era um grande sucesso nos Estados Unidos, né? Ela foi estourar mesmo com 8 só. E olha lá, na verdade. Assim, o primeiro Dragon Quest, ele foi muito popular nos Estados Unidos. Então, mas ele foi porque ele vinha com uma revista, um negócio assim. Vinha com a Super Nintendo, a Nintendo Power, vinha com a Nintendo Power, alguma coisa assim. É por isso que ele vendeu muito. Ele foi o que mais vendeu na série até o 8, sabe? O foda é que, nessa época, é que eu acho que não foi pros Estados Unidos. O 4, já tinha o Dragon Quest. Já tinha o 4, Já tinha o 4. Não, não, o 1 saiu tipo 2, 3 anos depois nos Estados Unidos. Não, então. Era bem atrasado. Mas o que eu digo é que no Japão já tinha o 6, já, se não me engano, nessa época. O 5, que é um dos melhores da série e tudo mais. Mas acho que no Ocidente só foi lançar o Dragon Warrior 3, e aí eu não lembro se lançou o Dragon Warrior 4, que é aquele que a gente jogou, e aí depois foi só lançar, tipo, só o 7 do Play 1, sabe? Acho que nenhum dos Super Nintendo lançou, ou se lançou, não lançaram os remakes, um negócio assim. De qualquer jeito, porra, galera, já tinha o do Dragon Warrior 3, já. Como é que você me fala que ele não era... Ambicioso. O Dragon Warrior 3 é extremamente ambicioso. É. Olha só, conhecido no Japão como Dragon Quest, os primeiros 4 lançamentos eram tão populares que milhares de fãs faltavam aula e acampavam do lado de fora das lojas por dias para conseguir uma cópia. Lutas eram comuns e tinham até situações onde estudantes tinham suas cópias roubadas no caminho de volta das lojas. Tem uma quest no Yakuza 0 exatamente disso. Uma criança rouba uma cópia do jogo de uma criança, você tem que pegar a cópia de volta. Aí você descobre que era o pai do próprio menino, um negócio assim, não tem nada a ver. Exato. Em 55º lugar, Última. Olha aí, a série Última como um todo. Eu achei que ia estar mais alto. Né? Talvez devesse estar mais alto. Em 54º lugar, MechWarrior 2. Melhor que Dragon Quest. Melhor que Link Última, to the Past. E que Link to the Past e Metroid Resident Evil. Assim, esse jogo ele é bem querido mesmo, mas não é aquela coisa. Em 53º lugar, The Sentinel. Uau! É um jogo de PC que provavelmente era muito impressionante por ser 3D na época. E provavelmente era, né? 88, a gente tá falando de jogos com polígonos preenchidos num PC em 88. Provavelmente era uma coisa de outro mundo. Mas essa lista não tá valendo nostalgia. Cara, nem essa lista, André, parece que a gente tá lendo a Digital Foundry dos anos 90. É, né? Muita importância técnica, gráfico. Exato. Né? É. Muito jogo de nada. Em 52º, Space Ward Hole, de 86 para Mac e PC. Um jogo de combate espacial, estratégia e exploração que eu nunca tinha ouvido falar. Eu também nunca ouvi falar. Deve ser tipo a fase 3 de Spore. Deve. Em 51º lugar, Panzer General. Mais um jogo de guerrinha aí. De estratégia em tiles hexagonais, aparentemente. É. Civilization ainda não tava lá. Já existia Civilization, mas ainda não... Talvez não... Talvez apareça mais pra frente, não sei. Chegando na metade da nossa lista, em 50º lugar, Donkey Kong de arcade. Olha aí, que legal, né, galera? Melhor que a série Mario. Não chegou ainda. Melhor que a série Zelda. Mas melhor que Zelda e Metroid. Metroid. Ó, qual que é o chamariz, né? Vamos ver. O jogo de estreia do Miyamoto, a introdução de dois dos mascotes mais vendidos de todos os tempos. O jogo que convenceu a Nintendo a levar videogames mais a sério do que baralho. Uou! O assunto do primeiro de muitos processos judiciais de videogames nos Estados Unidos. Uou! Assim, é um jogo muito importante. Mas eles falaram que não ia levar em conta a importância. Assim, eu gosto muito de jogar Donkey Kong até hoje, mas... Mas assim... Mas 50º, se fosse por importância histórica, tinha que estar em... Sabe? É que assim, numa outra lista, eu até conseguiria ver ele em 50º. O problema são os jogos que vieram antes dele. Exato. Né? 49º lugar, Command & Conquer. Mais estratégia, mais guerrinha, né? Gostam muito de uma guerrinha. O pessoal gosta de PC, né? Talvez achando até pouco jogo de console. Eu achei que ia ser mais console. Eu achava que ia ser capa, bastante PC mesmo. Sabe? O Sonic vai estar em primeiro lugar. Tá só pra você saber. Não, ele não é PC. Não é nave. Não é nave. Porra, será que vai ser um jogo de nave em primeiro lugar? Caralho. Acho que vai ser Doom mesmo, entendeu? Eu acho que vai ser Doom mesmo. Caralho, olha só. Mas dito isso, Command & Conquer foi uma parada, né? Foi. Muito impactante, muito importante, com certeza. Em 48º World Series Baseball, um jogo realístico de beisebol do Saturno, aparentemente. Uau. Da Sega. Massa. Assim, melhor que, né? Mas olha só, esse é o mais bonito e de melhor jogabilidade jogo de beisebol de todos os tempos. Todos os tempos. Disseram eles. Foda. foda. Nada como personagens fotorrealistas, né? É verdade. Em 47º lugar, World Wide Soccer 2. Outro clássico. Clássico jogo de futebol aí. É mesmo? Não. Nunca ouvi falar desse jogo. Me enganou, Sushi. De novo, tô falando que o jogo é ultra realista. Exato. Não, esse aqui é mais arcade do que simulação. Não, mas o What's Big Deal? Ah, tá. A animação e os gráficos lindos. Exato. Ah, que bom. Em 46º lugar, Fórmula 1 Grand Prix 2. Como a gente previu, muito jogo que ninguém lembra mais. Exato. Né? Então... Em 45º lugar, OutRun. Olha isso, o arcade da SEGA. Um classiquinho da SEGA aí. É. Pra variar, um jogo que a gente sabe. É. Cara, é carro, esporte... E avião. Ah, não, mas OutRun faz muito sentido estar numa lista de 96. O OutRun, sim. Eu tô falando de todo o resto. Olha só, OutRun quebrou muitas das regras e empurrou o gênero de jogos de corrida tão longe que seria fácil achar que ele só está na lista da Next Generation, do Top 100, por ter sido revolucionário em sua época. Não é bem assim. OutRun ainda é um dos jogos de corrida single player mais legais que existem nos arcades. E é comum estar sendo jogado ainda muitas vezes nos nossos escritórios. Ok. O OutRun tinha uns botões de música do lado? Tipo Cruising USA? Tinha, você podia trocar o rádio. Sim. É por isso. É realista. Em 44º, Spectre VR, um jogo de mech, aparentemente. Um jogo de Capture the Flag com tanques 3D de polígono. Ok. Foda. Nunca vou falar na minha vida. Foda. Em 43º lugar, Rolling Thunder. Uau. Os jogos de navinha voltaram, gente. Esse não é de navinha. Esse não é navinha. Não? Esse é aquele... Você tá pensando que... em Thunder Force. Ah. É. Rolling Thunder é aquele de dar tirinho que você abaixa atrás de caixa. Tipo contra, assim? Ele é visão lateral. Visão lateral, mas o lance do Rolling Thunder na época é que você pegava cover, você levantava pra tirar, assim. Eu gostava dele no Mega Drive, eu acho que eu nunca joguei versão de arcade. É legal, eu também não. Bem, melhor que Link to the Past, né? Isso, com certeza, com certeza. Caralho, que ódio! Em 42º lugar, EF-2000! Um simulador de combate aéreo que bota mas olha jogadores só. No cockpit de um Eurofighter. Olha só, Rafa, você tá ignorando que o jogo usa gráficos do estado da arte, altas resoluções e modelos detalhados. O EF-2000 é um dos únicos jogos de simulação de voo que realmente entregam a experiência de você instalar, tá bom? De você desinstalar o jogo, se você for. Cara, eu fico me perguntando, enquanto a gente avança na lista, se essas pessoas hoje em dia... Tem essas concordam. Mesmas opiniões. É, tipo, vocês aí, que provavelmente foi, sei lá, umas 5 pessoas que listaram todos os jogos que jogaram na vida e colocaram numa ordem de 100 a 1, se vocês fizessem essa lista de 96. Pra tipo, trás. É, de 96 pra trás. Se colocaria tantos jogos de navinha assim, eu acho sabe? Que não, porque justamente muitos desses jogos de nave, eles eram muito da época, né? Então, por exemplo, esse F2000 de 95. E muitos jogos, eles crescem com o tempo, tipo Resident Evil, né? Que com certeza apareceria mais na frente. Muito interessante. Agora, esse aqui é maravilhoso. Em 41º lugar, Snake Game. Entre aspas. O jogo da cobrinha. É, melhor que Link to the Past, gente, Super Metroid. O jogo da cobrinha, tá bom? E olha que nem era a época. Do Nokia. Exato, do Nokia. Aí esse jogo realmente todo mundo jogou. Uau. Absurdo. Uau. Não morda sua própria bunda. Uma regra no jogo da cobrinha e na vida também. Não, legal. Fale por você. Isso. Em 40º, NHL Power Play. Um jogo de hockey. De hockey, de né? Saturno e PlayStation de 96. Agora, sem nostalgia e sem importância histórica, hein, Sushi? Em 39º lugar, Asteroids. Esse aí sem zero nostalgia. Zero. E nenhuma importância histórica também. Não. De 79. É porque ele é muito bom. Ele é muito fotorrealista. Muito foda. O foda é que eu joguei tanto esse jogo na minha infância. Não, eu joguei uma... Não foi exatamente esse, mas tinha uma versão de Asteroids de Windows 95 que eu jogava muito também. É verdade. Enfim, né? Novamente, melhor que Resident Evil. Melhor que Resident Evil e Zelda e Metroid. 38º lugar, a série Zork. Mas aí eu cantei bola. Que é uma série de adventure de texto também, né? E uma, talvez a série de adventure de texto mais famosa que tem. Exato. Eu já vi essa capa em algum lugar daqui. Escrito Zork de pedra. É uma capa famosa. Não, mas eu não tenho aqui. Eu acho que eu não tenho Zork. Então talvez não. Eu tenha visto a capa na internet. E como eu acho que o André tem todos os big box do mundo. Em 17º lugar, Super Mario Kart. Uau! Eu tô meio impressionado. Não esperava. Era assim. O único que existia na época, né? É. Mas é impressionante. Ok. Super Mario Kart, né? Okay. Outro jogo tocado por Shigeru Miyamoto, né? Ah, o Shigeru Miyamoto, ele tudo, é... Toca... Tudo foi ele que fez, né? Ele fez só ele e os amigos dele. É. Eu tô surpreso que ele tá mais alto, porque é carro tecnologicamente impressionante pra época, né? Pseudo 3D. É verdade. É que faltou ser avião. Se fosse avião... Nosso Pilot Wings vai estar atorando. Olha só. Pilot Wings 64 vai ser o primeiro. Ele e Sonic. Eles já falam do Super Nintendo nessa época como se fosse uma puta velharia lá, ó. Tire a poeira do cartucho de 16 bits e coloque no seu Super Nintendo e você vai descobrir os Power Slides que são tão emocionantes quanto no Daytona USA. Cara, eu vou ficar surpreso agora, dado o estilo que tá indo, se não tiver Kingsfield. De verdade. Porque, caralho. Tipo, caralho, é 3D, galera! Mas já tinha o Kingsfield 2? É 94 o Kingsfield. O 2 que veio comum? O 2 é 95 e saiu nos Estados Unidos em 96. Então, às vezes ainda eles não tinham jogado isso aí, não. Se eu não me engano, foi isso. Em 36º, Rescue Raiders, ou Armor Alley, outro jogo de Mac e Apple II. Que scrolling, jogou. Arcade e helicóptero, André. Ah, tá explicado, helicóptero. É tipo um choplifter com esteroides, crack, cocaína e speed. Tá escrito ali, tá, gente? O André. Tá falando por ele mesmo. Olha aí. Em 35º lugar, Duke Nukem 3D. Eu achei que não ia ter, porque eles iam dar preferência pra, sei lá, Wolfenstein, Doom também, e tal. Eu também. Mas assim, faz sentido. Mas tá eu aí. Acho que ainda vai ter Wolfenstein Doom, tá? É do ano de 96, né? Então, exato. Ok, é igual Doom, mas com fases mais complexas, armas e uma engine 3D com gráficos de maior resolução. Mas Duke Nukem adiciona coisas ao gênero que fazem muitas coisas que Quake deveria ter tido. Jogos mulheres peladas. Jogos de 8 jogadores, toques bem humorados e a seleção de armas é insuperável. Além de tudo, os jogadores podem interagir com os cenários de uma forma muito melhor do que os jogos da id. Ou a pessoa com a revista na mão, com a publicação jornalística na mão, ela tem o direito de estar errada muito fortemente, né? muito com força, assim, muita né? Força, com muita eu força. Gostava de Duke Nukem 3D. Nossa, bom, mas, bom, mas melhor que Quake é de fuder, né? Mas assim, talvez o Quake e o Doom sejam mais altos, a gente não teve ainda. Verdade. Mas assim, eu adorava Duke Nukem 3D na época, eu achava muito foda a destruição de cenário. Não, a interação com o mundo, e as armas criativas eram muito legal mesmo. E a exploração, ela era mais dinâmica que Doom também e tal. Então eu achava muito maneiro. Não, tipo, eu acho super justo ele estar nessa lista de 96, tá? Não, tá, sim. Mas melhor que Zelda e Resident Evil. Eu falo, esses daí não são 3D, mas Resident Evil é. Pois é. Escrito errado. Em 34º lugar, Nobunaga's Ambition. Nobunaga's, no caso, né? Que dor. Mas é que tá escrito Nobunaga. Não, sei, só explicando pras pessoas. Que é aquela série de estratégia temática de Japão medieval, né? Que tem um crossover com Pokémon. Que tem, exatamente. Exato, é interessantíssimo, né? Porque voltou, acho que o ano passado, um jogo novo da série, e é uma série que é meio que foda-se no ocidente, né? É bem nicho, né? É, realmente, mas realmente, eu acho que o primeiro jogo, ele teve uma penetração aí nos Estados Unidos na época, por algum motivo. Curioso. É que o pessoal gostava muito do Nobunaga. Nobunaga. Nobunaga, no! Olha aí, ó, nos Estados Unidos são vendidos como simulações históricas, mais do que jogos. Uau! No texto, tá dizendo que o lead designer é o Shou Kibasawa, e ele é Koshibusawa, o nome do cara. Mentira! Sim. Não pode não ser. Não é possível que eles trocaram. Ó, mas olha só, da segunda vez que aparece o título do jogo, eles escreveram certo, ó, Nobunaga. Muito difícil, né, gente? Esse Japão é esse lugar muito místico, é né? Muito misterioso. É muito misterioso. Onde habita o Shou Kibasawa. Quem que vai provar eles errado, né? Não tem ninguém. Em 33º lugar, Sin City 2000. Olha só, não colocaram a série Sin City, né? Escolheram interessante. Será que vai ter outro Sin City? Mas não, né? Acho que vai ter outro Super Nintendo separado. Mas Sin City 2000 foi muito, muito influente, foi, né? Foi um choque muito grande, assim. Parece muito chato, mas todo mundo que jogou Sin City, qualquer uma das versões, pode te dizer que é um dos jogos mais emocionantes já jogados. Momentos memoráveis. Porn Chips Guzardo. É uma senha, né? Pra... É. Mas... Ganhar dinheiro. Em 32º lugar, o Wipeout XL. Olha isso, era o Wipeout. Foda. PlayStation da saga nova. Era 3D e carro, pô. 3D, carro e rápido. Exato. Do futuro. Não sei como não tá em primeiro lugar. Dito isso, eu gosto de Wipeout. Eu também, eu acho legal. Eu gosto daquele que é quase um sucessor pro tal do Wipeout, que manda... O Speed, né? O Speed não... Não, o que lança pro Switch. Fast. Exato. Desculpa. Que título ótimo. Em 31º lugar, Herzog's Way. Caralho, loucura ter o Herzog's Way aqui, tá? Eu não sei que jogo é esse. Porque ele é muito importante. Ele é tido como o primeiro jogo RTS de todos os tempos. E é de Mega Drive. Ele é exclusivo de Mega Drive. É. Tipo, tem gente que fala, ah, não, Duna 2 é o primeiro RTS de todos os tempos. Aí tem gente, não, na verdade, se a gente for analisar a estrutura de jogo e tipo de jogo, o Herzog's Wide já fazia mais ou menos que o Duna fazia antes dele. Dito isso, não tanto assim, eu acho, sabe? Eu acho que Herzog's Wide é diferente o suficiente, e Duna, pra mim, realmente é o primeiro RTS. Dito isso, porra, muito interessante Herzog's Wide tá aí. Eles gostam muito desse tipo de jogo. Esse era um jogo muito interessante mesmo, na época, pro Mega Drive, assim, muito diferente. Ele é tipo, na verdade, ele é mais pra um Brutal Legend? É, que você controla uma unidade de heróis. Exato. Posso falar uma coisa que eu tô preocupado? Talvez a gente ainda entre aí, né, nesses jogos, mas já tá na 30ª posição já. Cadê um Castlevania? Vai tá mais pra cima. Cadê um Mega Man? Vai tá cadê mais pra um cima. Contra? É. Cadê, sabe, cadê os jogos bons? Porque agora é só simulaçãozinha de tanque e um helicóptero. Rafa, que nem eu falei, essa lista provavelmente foi 5 pessoas com 18 anos de idade que listaram... Não, com 36 anos de idade. Os 100 jogos que as pessoas jogaram. Eu falando uma pessoa velha. Com 36 anos de idade. Você quis dizer alguém mais jovem que eu? Vamos lá. Em 30º lugar, a série Madden, de futebol americano, de Hand Egg. Demorou até. Acima do futebol bretão, né? Você tinha razão. Ele tinha NFL pra entrar ainda. E melhor do que Zelda. Né? Melhor do que Zelda. Pô, Zelda tava muito baixo. Tava baixo. Não, humilhado. Né? Zelda. Exato. Brutal. Não soube nada pro Zeldinha. É, 29º Syndicate, jogo do Peter Molyneux da Bullfrog aí. Jogo de. Justíssimo. É, justo, um justíssimo. Ótimo jogo. É. E assim. Estratégia. De novo, um jogo que não é super lembrado, mas é um clássico, é um jogo muito bom da época. E que teve um remake, reboot no começo dos anos 2010, né? Que eu não joguei e hoje em dia tenho muita vontade de jogar. É. Em 28º lugar, NFL Game Day. Mais jogo de futebol americano, eba! Eba, mas esse é Great Playing Football Sim Game with Fast Paces. É, pô. Ai, que inferno. Olha só. Em 27º lugar, Sunny Max Hit the Road. Foda. O primeiro da LucasArts. Foda. Eu adoro esse jogo. Esse jogo é muito bom que pariu, ele é muito bom. É, ó, esse é o quintessencial adventure gráfico da LucasArts. Agora, eu fico me perguntando, significa que será que não vai ter Monkey Island? Será que não vai ter Full Throttle? Tá escrito ali que é melhor que Monkey Island 2. Olha aí. Ideia pro Tentacle. Melhor que The Secret of Monkey Island 2 e Day of the Tentacle. Talvez até Monkey Island 1 ainda. Não que seja ruim ser no Max, mas hoje em dia eu tenho a impressão que é um consenso os outros dois, né? Aí, sem Max. Em 26º lugar, XCOM e UFO Defense. Olha aí. Esse faz muito sentido. Pra eles colocarem Shining Force elogiando o estilo de jogo, o XCOM é mais... É essa vibe, né? Do tático quadradinho, sim. Movimentação e tal. XCOM original. Show. Tô ficando preocupado. Mas realmente tem um viés muito PC simulação... Jogos sérios. Né? Adultos, eles não são muito adultos. É, esses joguinhos de criança. Esse Mario aí. Isso. Sabe que vai estar. Eu acho que Mario ainda vai aparecer, vai estar alto. Espero. Não, lembra da capa, gente. Ah, mas capa. Não, vai ser Sonic. Porra, vai ser o Sonic, vai ser o primeiro lugar. Não, vai ser que é mais adulto que o Mario. É verdade. Então. Em 25º lugar, Knights. Da Sega, né? O jogo interessante. Olha aí. É um jogo que é mais interessante do que bom. É, ele não é muito bom, não, né? Não. Mas é 3D. É muito 3D. Ele tinha um controle 3D pra ele só. Uou! Graças a Yuji Naka e seu Sonic Team, e suas rotinas gráficas customizadas. Knights consegue trazer transparência e True Fog Shading. Coisas que não podem ser feitas no Saturno. É, olha só, Knights é para o Saturno o que Jumping Flash e Toshinden é para o PlayStation. Cara, o grande clássico Toshinden. Ou seja, dois jogos que não são muito lembrados, mas também, tipo Knights. Mas assim, eu não lembro qual que é Toshinden. Não, mas o Knights ainda é o mais lembrado. É, assim, Knights é mais lembrado porque o pessoal da SEGA é muito mais fanático do que... Tem muita nostalgia. Jumping Flash apareceu no Astrobot. Mas assim, é uma boa comparação. Que é um tech demo interessante de potencial daquele console. Sim. Dito isso, gente, Knights tá em 25º lugar, tá? Melhor que Resident Evil. Melhor que Zelda. Mas é o que o Sushi falou. Se o jogo ele é muito recente, ou a pessoa coloca muito mais alto do que deveria, ou muito mais baixo. É difícil de enxergar onde que ele realmente fica. Em 24º lugar, Lurking Horror, de 87. Eu não conheço esse, André. Outro adventure de texto aí. De terror. O outro que eu gostaria muito de jogar um dia. Vamos ver, um dia, quem sabe. Nem gráfico tem, gente. Como é que tá em 24º lugar? Em 23º, quem diria? Mais um jogo de nave. X-Wing TIE Fighter. Que esse tava demorando até. Pior que eu joguei um bocado desses quando eu era adolescente, na casa de um amigo. Esses jogos, eles eram muito bem quistos. Eles eram bem... Pensando assim, né, no gosto pro aviãozinho simulação sim, dessa lista, né? Eles eram bem legais. E assim, Star Wars, né? Star Wars. Star Wars. Em 22º lugar, Tekken 2. Uau! O jogo de luta 3D, porra! É o primeiro jogo de luta que a gente tem na lista? É. Sim. Eu acho que sim, né? Teve Virtua Fighter. É, então. Até porque você me explica que o Virtua Fighter ele é menos... Ele é mais lentão, né, que o Tekken. O Tekken ele é muito mais ágil que o Virtua Fighter. Eu acho que... Eu diria que não vai ter Virtua Fighter nessa lista. Ah, não. Eu só acho tava que falando não, do também. Aspecto técnico, sim, né? Sim. Tekken. Mas assim, Tekken 2 é uma maneira, né? Tekken 2 é maneiro. Acho que nessa época eu botaria ele no top 3. E tinha uma abertura em CG toda chiquetosa, assim. Não, e os vários finais em CG também. É bem legal. Tekken 2 é a prova viva de que os jogos de console não precisam ser versões reduzidas da versão de arcade. Quando a Namco converteu o Tekken 2 para o PlayStation, adicionou tantas novas features que a versão doméstica é a preferível. Além dos 20 personagens, Legal. Em 21º, Daytonauza. Daytona USA. Arcade. Daytona! Assim, muito bom jogo. É. Deveria ter em 21º? O 21º melhor jogo de todos os tempos? Eu acho que é que é um sei. Carro e é 3D. Você já pensou nisso? Foda. Então. E é Daytona. Exato. Daytona sou eu quando eu chego em então, casa. Então, eu falo, era o meu apelido no colégio. Ah, lá vem o Daytona. Eita, não levanta nunca. Em 20º lugar. Olha aí. Sonic, rapaz. Série Sonic. Tá, tipo, 60 jogos acima de Super Metroid, Sushi. E de Zelda. De Zelda, tá bom? É. De Resident Evil, então, que tá, sei lá, 95º? Ó, pelo menos não tá no top 10. Pelo menos. Assim, pelo menos. Eu achava que ia tá em primeiro lugar, tá? Mas eu assim, fiquei com medo. Pô, pra época, eu achei que ia tá mais alto. Ah, não, ignorando tudo, essa até que é uma posição justa pro Sonic nessa época. Eu acho. Mas, né, tem que ignorar tudo. Agora, olha só. Eles já estão na defensiva aqui, ó. Aqueles fãs do Super Nintendo que adoram bater nos fãs de Mega Drive vão crinjar dessa inclusão do Sonic. Vão dizer, é tão raso, não tem jogo de verdade, é muito curto. Essas são algumas das três acusações que geralmente são levantadas para o jogo, o hit de 16 bits da SEGA. Mas ele também é rápido, colorido, tem fantástico level design e oferece ótimo controle e tem um dos mascotes mais legais já visto. Isso aí é a única coisa que eles acertaram. Isso tem mesmo. Mas olha só, uma coisa que eu percebi dessa revista é, eles gostam de SEGA e eles gostam de PC. Não muito da Nintendo, não, aparentemente. Não muito, dito né? Dito isso, Mario em primeiro lugar. Agora, seu Pilot Wings. O que me faz pensar, será que essa lista, ela é da Edge e foi traduzida? Porque eu acho que não, porque eu pesquisei. Porque parece muito mais uma lista europeia, né? Assim. Porque tem é que eles jogavam mais PC. Não, mas, mas tava o Maiden... Isso é verdade. Super alto. Isso é verdade. É porque eram velhos de 30 anos de idade que fizeram essa lista. Vamos lá, então. Uau! Em 19º lugar, a série Doom. Caralho, agora eu caí pra trás. Eu jurava que ia estar mais alto. Ia estar no top 10, assim, eu achava. Fudeu. Vai ser um helicóptero em primeiro lugar. Vai ser um helicóptero. Em primeiro lugar, helicóptero. Helicóptero. Um veículo. É. Top 10 são só os veículos. É. Carro, barco, foto. Caça. Cara, eu ia dizer, é bem impressionante. Eu tô bem impressionado agora. Eu tô achando que Doom tá muito baixo, galera. Pelo amor de Deus. Tá meio baixo. Tá meio baixo mesmo. Uau. E não vai ter um Wolfenstein 3D, então. Eu acho que não. Uau. Porque eles não levam em conta a importância histórica. Nunca levaram nessa lista. Você lembra quando o Pong tava mais alto que Zelda? Eu tô torcendo pra que Quake tenha mais alto do que Doom. Então, Quake é mais bonito, né? E eles gráfico 3D importa muito pra eles. Em 18º lugar, Micro Machines. Carrinho, né? Carrinho, em vez de ser carrão, é carrinho pequenininho. Micro Machines é carrinho? Carrinho. Eu só conheço de nome, eu nunca vi. Carrinho de brinquedo. Carrinho de brinquedo, você joga no... Tipo, negócio pique catamarã da macia, assim. Você joga num quarto de criança, assim. Então. Por algum motivo, quando eu vejo esse nome Micro Machine, eu penso naquele Incredible Machine. Sei. Coisas acontecendo. Mas faz sentido. Carrinhos pequenos são Micro Machines. E 3D. 3D. É, ó, olha a imagem. Não, é 2D. 2D, 2D top down. Tá escrito na matéria 2D, pelo menos. Mas é um screenshot meio confuso, né? Será que, tipo, a jogabilidade é 2D? Talvez. Que é visto de cima. Em 17º, a série Final Fantasy. Uau, eu achei que ia estar mais alto por causa do 6, porque o 6, ele fez sucesso, né? Fez. Uau. Eu acho que até parece um lugar justo pra uma lista gringa que gosta tanto de veículos. Acho que o JRPG em 17º, acho que tá ok até. Eu não acho que tá ok. Não acho que tá ok. Pra essa lista, eu acho que tá ok. Será que Chrono Trigger vai estar na lista? Capaz de nem tá. Será? Eu tenho fé, eu tenho fé. Eu não tenho fé, não. Eu tenho. Ó, é simples, nenhuma outra série fez melhor. Liderado por Hironobu Sakaguchi, o equipe de design de Final Fantasy é a melhor do mundo no que faz. Os jogos têm alguns dos gráficos mais embasbacantes, músicas, trilhas sonoras superlativas e histórias melodramáticas mais ambiciosas já feitas para um jogo de console. Caseiro. Legiões de fãs domésticos e pelo mundo afora tornaram essa série uma das mais queridas do mundo. É bom porque podia ter falado pro ChatGPT, né? Podia. Cuspir esse texto, assim. Assim, ele não quer dizer nada. O ChatGPT tira de onde as coisas dele? Dessa revista. Dito isso, rasgou seda pra caralho 17º lugar. Pois é. É um mundo antes de Final Fantasy 7, né? Tem que lembrar. Dito isso, 6 é melhor que 7, então... Não, eu não acho não. Não vamos falar sobre isso. Ah, olha aí, em 16º lugar, Populous. Esse eu imaginei que ia estar. Melhor do que Final Fantasy. Claramente melhor que Final Fantasy, né? Peter Molyneux, segunda entrada aí do Peter Molyneux ali. Segunda né? mitada do Peter Molyneux. Exato. Né? Peter, não menciona ele no texto, não, né? Uma Peter Molinada. Peter Molinada. Eu não joguei o Populous original, mas eu joguei aí a versão de PS1. Eu não lembro se era o 2 no PS1, era só uma versão do 1. E era legal, o Populous era legal. É maneirinho. 15º lugar, sem nenhuma nostalgia, hein, galera? Não. Melhor que todos Final Fantasy até então, Marble Madness. Ó, Mark Cerny citado, hein? Desenhado e programado por um jovem de 17 anos, Mark Cerny, escrito errado em todas as instâncias. Que escreveu Mark errado e Cierne errado. Que foi produzir o muito menos inovador Crash Bandicoot. Uau! Aproveitou pra dar uma trollada no Crash. Uau! É menos inovador? Provavelmente, mas vamos, calma, né? Porra, calma aí. Porra, né? Marble Madness, galera! Eu queria voltar pra 1996 só pra dar um tapa na cara da pessoa que se ao isso. menos o Mark Cerny tivesse mantido o mesmo nível de Marble Madness em Crash Bandicoot. Não é mesmo uma pena. Em 14º lugar, Elite, né? Que é aquela série de nave, né? Aquela série da Netflix. Não, nave no espaço, pô, claro que ia ter aqui. Simulação de nave no espaço 3D, muito foda. Em retrospecto, né? É verdade. Elite, ó, tem pelo menos 2 membros da equipe editorial da Next Generation que acreditam que Elite ainda é talvez o jogo de computador mais foda já criado. Na época, no entanto, muitos soft houses acharam o jogo muito desafiador e foi recusado por muitas, porque nenhuma vida era perdida, não havia pontuação e não tinha um início óbvio, nem meio, nem fim. Tá aí, né? É isso. Uma experiência. Uma experiência, uma Exato. Vida digital, uma vida virtual. Um baby steps. De seu tempo. Em 13º, sem nenhuma nostalgia e importância histórica, Defender, o arcade de 81. Gente, em 13º lugar, você está me colocando Defender, o arcade de 81 da Williams. Mas é uma navezinha! E não tem nostalgia. Não tem nostalgia. É realmente impressionante. Vamos lá, então. Em 12º lugar, Miss Pac-Man. Um dos personagens que apareceu na capa da matéria. Melhor que Final Fantasy. Melhor que Final Fantasy. Assim, é um grande clássico. Merecia estar na lista, mas não é por importância histórica, André, nem por nostalgia. Uma lista meio confusa. Em 11º lugar, Virtual Racing. Aí, ó, 3D, carrinho, porra. E da SEGA, né? Exato. É verdade, caralho. Os caras são muito fãs da SEGA. Os três fetiches dos caras, né? Que tristeza. Literalmente as três coisas. SEGA, carro, 3D. Em 10º lugar, Warcraft 2. Chegamos no top 10, hein, galera? Top 10. Eu aceito. Eu acho correto. O Warcraft 2, eu acho correto. E ele é de 95, lembrando que ele é de 96. Acho correto. E aparentemente eles jogam muito online em rede junto, talvez, o pessoal na redação. Eles falaram isso mais de uma vez, né? Então eles deviam jogar muito Warcraft Versus. Sim. Em 9º lugar, Quake. Ah, olha ele. Olha só. Melhor que Doom. Doom, viu? Ah, não, assim, é, porra. É discutível. Eu acho que eu gosto mais de Quake do que Doom. Não é possível. Assim, eu acho que dá pra ter esse argumento, sim, tranquilamente. Eu não, assim, não sou contra ele, não. Eu só fui jogar o Quake quando saiu o remaster recente dele para os consoles, e eu nunca tinha jogado até então, e eu achei muito maneiro. É muito legal. Ele é muito bom. Não, vai ter maneiro, mas eu sempre preferi Doom do que Quake. Sabe o que é? Eu gosto muito da temática do Doom. Não, é o Cyber Demônio? É, eu gosto do Cyber Demônio. É, o Quake ele é mais militar, né? É, exato. É um medievalzão fantástico. É, o Quake 2 é mais militar, né? O Quake 1, ele tem uma coisa medieval, né? Mas não tem Cyber Demônio. Trilha do Trent Reznor. Importante. Uau. É. Vamos lá para o oitavo lugar, então. Olha, gente. Puta que falar. Vai se fuder. Em jogos que ninguém pensa mais. Eu penso. Não, oitavo lugar, gente. Oitavo lugar, Lemmings. Assim, é um nome que jovens não pensam mais, mas a gente é um nome que a gente reconhece. Claro. Sabe? Não, e é um jogo importante. E lembrando, é o jogo que o pessoal do GTA foi fazer antes de criar GTA, né? Então tem que. Né? Tem uma importância histórica. É. Assim. Uh-huh. Mas oitavo? Oitavo lugar. Melhor oitavo jogo lugar. É bem impressionante. Pois é. Lemmings, galera. Nossa, impressionante. Tipo, Lemmings é legal, galera. É legal, mas é legal. Vocês tentaram jogar algum jogo num console? Tipo, porque jogo de PC, pelo visto, é o que há, né? É assim, que o André falou, parece muito uma lista de revista europeia. Parece. Se não tivesse o NFL, eu ia dizer que era uma lista europeia. Era só o futebol tá mais alto, né? É. Em sétimo lugar, Street Fighter 2. Olha aí, imaginei. Olha aí. Imaginei mesmo. Ok, eu pensei que nem ia ter. Tengu. Não, não é possível. Não tinha que ter. Não é possível. O Antena for Lemmings, Sushi. Todas as apostas foram pro caralho. Exato. Né? Com Lemmings. Porra, se eu acertei um do top 10, é muito. Ah, você acertou o mais improvável, que era o Dragon Quest, né? Mas não, tava mas ali embaixo. Ah, do top 10. É. Os caras estavam meio de saco cheio, né? O que é o jogo? Luta 2D. Exato. Tá aí, né? Tá ok. É o mínimo. Sexto lugar, Virtua Fighter 2. Acima de Street Fighter 2. Pra falar que 3D chegou pra ficar, 3D, galera. 3D Sega, porra. Então, mas é que tá... É isso. Mas acima de Tekken 2? É porque é Sega. O Tekken é da Sega, por acaso? Não, é por isso. Não. Só pode ser, galera. Virtua Fighter 2. Não faz sentido. Um bando de ceguista, né? Então, tava um cego mesmo, né? Cara, eu tô surpreso que Sonic não tá mais alto, pra ser sincero. É, pois é. É porque Caralho. Sonic é de criança, entendeu? E não é 3D. Mas ele é mais de adulto do que Mario. É. Exato, por isso que tá mais alto que não tem. Assim, gente, eu não quero falar mal de quem gosta de Virtua Fighter 2, mas é muito engraçado ele tá acima de Street Fighter 2 e Tekken 2, é só isso. É, eu acho engraçado também. Não, assim, realmente Virtua Fighter 2, ele foi muito impressionante na época, né? Sim. Mas é curioso. Eu tô com esperança. Mario vai estar alto, né, pelo menos. Não, vai, com certeza. Ou não vai ter. Vai ter, é impossível. Não tem Mario. É, porque eles são muito ceguistas. É. Eu não vou botar Mario. Não, mas não tem como não colocar. Já colocaram Donkey Kong, a aparição do Mario. Vamos lá, então agora entrando no top 5, hein, gente? Mario. Cara, nem quinto. Nem top 3. Lugar a série Mario. Nem se dignaram a escolher um. É. Importante lembrar que Bomberman tava na capa e não apareceu até agora. Caralho, Bomberman é o primeiro. Caralho. O Bomberman é o primeiro. Nem fudendo. Caralho. Momentos memoráveis. Voar. E olha que Mario 64 era 3D. Mas, tipo, mas olhando... É que vai ver que tá em primeiro também. Então, mas olhando o texto por cima, eles não parecem estar falando nada sobre Mario 64. Será que é porque era muito recente? Talvez. Exato, porque ó, tá mostrando ali que lançados entre 85 e 91. 91. Ah, então o último que eles estão considerando é o Super Mario World. Olha só, Tengu. O que é o jogo? Um jogo de plataforma com visão lateral lento. Caralho. De ritmo lento. De ritmo lento. Tem que falar assim, ó. Vocês não é o Sonic. Lento aí. É. Seus lerdão. Caralho, muito engraçado isso. Tipo... Ó, olha só. O Mario se move mais lento. Os gráficos são mais infantis do que descolados. A busca da aventura é favorecida ao invés da empolgação da velocidade do Sonic. Mas o que deixa essa série especial é o toque do Shigeru Miyamoto. Caralho, Shigeru Miyamoto fez tudo. Fez tudo. Caralho, é muito engraçado. A maneira que eles falam sobre Mario é muito engraçada. É. Tipo, eles pontuam umas coisas que ninguém pontuaria sobre Mario. Não, e Mario Kart, pelo menos não hoje em dia. Ah, não. É que eles... Não. André. Momentos memoráveis. Voar. Ponto. Voar. Por que eles gostam de navinhas? Exato. Os caras botaram a capa agora sim, porra. Mario voa, caralho. O Sonic não voa. O Sonic voa. É muito engraçado. engraçado. A gente tá fazendo um perfil psicológico. De quem fez a lista. Vamos lá, então, ó. Quarto lugar, hein, quarto lugar, em quarto lugar, Civilization. Olha, eu falei que Civilization tava lá, tava pra caralho, porra. É. Nessa época tinha um e o dois já, né? Porque eu fui ver o 3 só de 2000. Que eu fui pesquisar, tipo, pô, se tiver o 3, ele vai estar alto pra caralho. Não tinha o 3 e ainda assim vai alto pra caralho. É muito alto. Eles gostam muito de estratégia PC. É. Agora, vamos lembrar que estamos no quarto lugar, faltam 3 lugares. Nós não tivemos ainda Mega Man, nós não tivemos Castlevania. Bomberman. Não tivemos Bomberman. Ainda. Contra. E não vai ter. Contra. Essa altura não vai ter. Nenhum desses, você acha? Não, não vai. Pô, será que não vai ser tipo não. Castlevania, Bomberman e Mega Man em primeiro lugar? Eu ainda acho que o primeiro lugar vai ser Tetris. Puta, pior que vai ser. Eu acho que agora essa altura do campeonato está certo. Mas eles não estão levando em consideração a importância histórica. Ah, mas Tetris é bonzão. É, não, que o Tetris é puro. O Tetris é bonzão e puro, gente, mas não é primeiro lugar. Eu consigo entender a pureza do Tetris. Eu, particularmente, não gosto muito. Eu respeito o Tetris. Mas, tipo, Mega Man? Não, esquece. Castlevania? Esquece. É jogo de criança, Ninja Gaiden, jogo de criança. Exato, caralho, não tem nenhum. Tirando o Bomberman. Entendinho. Prince of Persia. Prince of Persia. André, teve uns 30 jogos de nave. Sem sacanagem. Teve. Porra. Não só jogo de nave, né? Mas, assim, simulador. Não, é. Desse que eu tô falando. Cara, e olha, porra. Vai, top 3. Não, é assim, eu admiro, mas, assim, muito adventure de texto também. Sim. O que, assim, vou deixar minhas conclusões pra daqui a pouco. Vamos lá. Vamos lá, então. Em terceiro lugar, Super Bomberman 2 aí, caralho! Gente, yes! O terceiro melhor jogo de todos os tempos é Super Bomberman 2. Muito perfeito. Foda! Pô, melhor que Quake, melhor que Doom. Melhor que Mario. Melhor que todos os jogos do Mario. Tá bom? Zelda. Pô, mas Zelda nem conta, que Zelda tá em 90º lugar. Ó, o que a gente pode dizer? Super Bomberman 2 leva o prêmio do jogo mais jogado nos escritórios da Next Generation facilmente. Por 2 horas, todos os dias, todas as semanas, Super Bomberman 2 joga um feitiço em cima de toda a sua audiência. É claro que todos os redatores jogam, mas também todos os artistas, todos o pessoal da publicidade. Eles são muito bons. E todos os faxineiros também. Até os assistentes de administração. E por aí vai. Bomberman 2 epitomiza a arte japonesa de levar um conceito ridiculamente simples e executá-lo com maestria. É, os controles são incríveis. Os gráficos são funcionais. Ó, mas são fofos. E eles falam assim, mas estranhamente fofos, hein? Isso é um problema. É um problema ser fofo pra um adulto de 30 anos. O jogo é balanceado para a perfeição. Não, calma, André, calma. Eles citam ali, ó, Warcraft 2, Quake, Daytona USA, todos os ótimos jogos de múltiplos jogadores. Mas Super Bomberman 2 é melhor. É só isso, André. Inquestionável. Top 3, galera. Eu acho que a única pessoa que eu consigo ver concordando com isso, e asteriscos, é o Tim Rogers. Eu acho que o Tim Rogers veria essa lista e falei, tá correto. Tá tudo correto aí. Agora, gente. Eu tenho Gui em segundo lugar. O top 2 tem. Vamos lá, medalha de prata vai para Tetris. Uau! Então, pera! O que é o primeiro lugar, então? Galera, fudeu. É Pilotwings 64, eu tô falando! É Pilotwings, só pode ser. Porque, pô, se o Tetris tá em segundo... O primeiro lugar é Santos Dumont, que inventou o avião. Caralho! Eu tô muito surpreso agora. Gente, é Mega Man, Castlevania, certeza. Eles botaram tudo num só. Clássicos do Nintendo. Exato! Nintendinho. Não, agora, com essa visão, gente, o que vocês acham que vai ser o primeiro lugar? Gente, não teve um Mega Man X, né? Não. Caralho! É jogo de criança. É colorido. Não teve Donkey Kong. Dê uma olhada nas listas de vocês rapidão aí, só pra ver o que faltou. É verdade, vamos ver as listas antes da revelação. Faltou Chrono Trigger. Caralho, no meu, faltou... É, que tem uns que apareceram lá embaixo, né? Mas, faltou Chrono Trigger, só. Meu, okay. Só Chrono Trigger que não foi. Pra mim, faltou Tomb Raider. Nossa, que doideira. É porque, já tinha lançado, né? Mas faltou Chrono Trigger, faltou Mortal Kombat. Não teve Mortal Kombat. Uau! Né? Faltou... Será que é o primeiro lugar, Mortal Kombat? Voto realista. Nossa, eu vou arrancar as calças pela cabeça se for Mortal Kombat em primeiro lugar. E faltou SimCity. SimCity não teve. Teve. Tava alto, inclusive. Não teve Wolfenstein, não teve Donkey Kong Country. Do meu top 10 que eu coloquei, Final Fantasy teve, Doom teve, Tetris teve, Prince of Persia não teve. Não teve, né? Não teve, tipo, nada hoje também. Street Fighter 2 teve, Populous teve, Mario teve, Ultima teve, Monkey Island não teve, mas eles citaram, então não vai ter mais. Eles colocaram meio que o Sam Max representando. E falando que era melhor. E Myst. Mas, dada a altura do campeonato, campeonato, não vai ter Myst. E se for Myst o primeiro lugar? Não, eu consigo ver. Só Myst é computador e adulto. E é 3D. Mas é puzzle. E tem avião. 3D. É puzzle. Tem, é Zeppelin. Ué, mas Tetris é puzzle e tá aqui em segundo lugar. É puzzle. Tetris, não sei se é puzzle ou não. É buraco ou é bolinha? É puzzle. É. Agora, gente, eu não consigo pensar o que vai estar em primeiro lugar. O que você acha, Tengu? Pô, eu vou falar assim, Chrono Trigger. Chrono Trigger. Bora. Pilotwings 64. Certeza, galera. Não tem como. É, eu vou roubar aqui, eu vou dizer que ou é Myst ou Diablo. Ah, oh, Diablo. Ah, Diablo é uma boa, verdade, mesmo. Mano. Mas vai saber isso, pessoal. E você, André? Eu sei. É. Ah, você já viu. Que o André que montou pra gente você essas imagens, já viu. Né? Infelizmente, eu sei. Tá bom. Então, André, então revela pra gente qual que é o primeiro lugar, o melhor jogo de todos os tempos. Em primeiro lugar, um jogo que tinha acabado de lançar. Super Mario 64. Caralho! Ó, roubaram então. Roubaram. Eu quase! Quase! Ó, dito isso, eu botei separado, hein? Inclusive, eu botei Super Mario World e Super Mario 64. Eu achei que não ia ter mais, porque essa altura do campeonato eles estão tão esquisitos. É. Que, tipo, faz sentido, porque é 3D, tipo, tecnologia, uau, isso. Foda, Pilot futuro. Pilotwings lançou junto, galera. Por que que vocês não botaram Pilotwings 64? Que é de criança. Não, pô, Pilotwings é avião. Como é que é de criança é avião? É colorido. Mas o Mario. É, o Mario voa nesse jogo. Mas assim, o negócio. Todo, uma coisa que é importante é todo o discurso dele sobre o Mario é quase assim, gente, eu sei que vocês não vão acreditar na gente, mas esse jogo para bebês é actually bom, sabe? Porque, tipo assim, eles são muito adultos. Então, tipo assim, eles falam aqui, ó, Super Mario 64 é o primeiro verdadeiro jogo 3D que joga tão bem quanto os jogos de 2D da era 16-bits. Virtua Fighter quase conseguiu, mas não é realmente 3D. Dessa forma, representa um novo marco para ser alcançado em tanto gameplay e sofisticação gráfica. O jogo chegou nos escritórios da Next Generation dia 23 de junho, o dia do lançamento do Nintendo 64 no Japão, e nós começamos a jogar 36 horas depois. Não, nós não dormimos. Nós completamos com 75 anéis. Anéis? Anéis. É pra Sonic. Seguista. Caralho, os caras são muito cegos, velho. Seguista do caralho. E eles repetem mais pra frente. Oi, que porra é essa? Não, anéis. Eles não dormiram até agora, não. André. Claramente. Exceto, é claro, que completar o jogo com 75 anéis não é completar o jogo de forma alguma. O objetivo final é completar com todos os anéis. Tem pelo menos 120. Pelo menos. O objetivo de completar com todos os anéis ainda nos foge. Ainda nos foge, sabe? Se Tetris é a experiência mais pura, estreita e completa experiência de videogame já criada, então Super Mario 64 é o exato oposto. Esse é um mundo inteiro em 3D, aguardando ser explorado. É a criação de um gênio. Shigeru Miyamoto. Muito já foi escrito sobre Mario 64, embora muitos nos Estados Unidos ainda não experienciaram o jogo por si próprios. Isso tudo vai mudar no dia 30 de setembro, quando o Nintendo 64 lançar nos Estados Unidos. Por enquanto, nós deixamos as screenshots falarem por si próprias. Só lembre-se que esse é um daqueles ocasiões raras. Tão abençoadas. Abençoadas e raras, onde um jogo é tão bom quanto parece. Momentos memoráveis, todos eles. Estamos falando sério. Uou. E eu gosto que vou deixar as fotos falarem por si só. E a foto é tipo... O Mario olhando pra uma caixa, né? Ó, Super Mario 64 é a segunda vinda dos videogames. Uou. É tipo Jesus dos videogames. A diversão de explorar nunca foi tão fantástica e mágica. Para um... Nossa, quando o Zelda saiu, deve ter... Não. Nossa, cagada as calças. Né? Não. O Mario voou, o Link não voou. Aí, né? É verdade, né? Mario voou. Questionável, no mínimo, algumas escolhas. Algumas? Dito tudo isso, é muito interessante ver essa perspectiva dos anos 90, e não só a perspectiva dos anos 90, mas de um grupo com um gosto muito particular. Não, e o lance todo é, tem que lembrar que, como eu falei, essa Next Generation, ela é a revista, versão americana meio que da Edge, que era uma revista de videogames, ela era quase contra a cultura, assim, ela tava vindo pra trazer uma visão mais madura sobre videogames. Então, de certa forma, eu esperava que isso fosse traduzir num discurso mais maduro sobre todo tipo de jogo, mas ficou muito uma coisa assim, tipo, não, gente, esses aqui são os jogos para adultos de verdade. Aqueles... Super Bomberman 2. Aqueles outros jogos lá, pra crianças, são coisas do passado. Caralho, mas eu tô embasbacado por, tipo, não ter Super Castlevania, sabe? 4. Não, sabe? Não ter Mega Man X. É, Donkey Kong Country, né? Porra, mas Mega Man X é considerado um dos melhores jogos de todos os tempos. Nenhum Mega Man, né? Nenhum. Nossa, eu jurava que ia ter Tomb Raider. Jurava. Tomb Raider, né? Tem muito a cara de estar numa lista dessa, assim. Sim. É, porque até enquadra, né? No que eles estavam valorizando de inovação técnica. É que eles eram britânicos, eles eram estadunidenses. Se fosse britânico, seria a maior prova de que não é britânico, que se fosse britânico, o Tomb Raider estaria, tipo, em primeiro lugar. Isso é verdade. E, assim, várias tiradas de sarro à parte, tenho curiosidade de ver esses primeiros jogos 3Ds, assim, de atitude de curiosidade, pra ver como é que eram esses jogos na época, como é que foi a evolução técnica. Mas eles estavam muito focando nisso. Tipo, era coisa empolgante da época, isso, né? Mas é porque isso que era coisa de adulto em videogame. Era gráfico. Mas é isso que a gente fala. Quando a gente fala hoje em dia que, tipo, quando o Symphony of the Night lançou, meio que ninguém ligou muito pra ele. Exato, não. Não só não ligou, o pessoal cagou em cima. Porque, tipo, a gente vive num mundo de jogos 3D, galera. O que vocês estão fazendo? Lançando um jogo 2D em pleno 1997, eu acho, né? Acho que é 97, Então, era meio que essa atitude, realmente. Era real, assim, né? Era muito forte isso. E é muito curioso ver isso na prática. Mas legal que eles citaram Adventure de texto também. Tá certo que tá nesse papinho de jogos de adulto, né? Porque o Adventure de texto antigamente era vendido em livraria, tinha toda essa aura de coisas de adulto, porque, sei lá, adulto lê. Criança lê. Então entra na narrativa que eles estão fazendo, mas ainda acho legal, né, citarem clássicos de Adventure de texto e tal. Mas realmente é uma lista de muitos jogos que não são mais tão valorizados hoje em dia. Mesmo alguns que no passado realmente eram mais, né? Tipo, Bomberman um dia foi uma coisa, né? Sim. Tipo, foi um jogo, tipo, Lemmings, ele foi uma coisa importante durante um bom tempo. E hoje em dia, né, não é tão lembrado assim. Mas interessante. Muito interessante a lista. Sim. Tipo, interessante historicamente revisitar essa lista. Então digam pra gente aí, né, o quanto que vocês acertaram. O quanto que vocês estão chocados com o top 10 aí. O que que vocês acham de Bomberman, seu terceiro melhor jogo de todos os tempos? O que que vocês acham? Tipo, qual é o seu jogo favorito? De helicóptero 3D. Não, que simplesmente foi ignorado nessa lista. Como, por exemplo, Chrono Trigger. Até 96, é importante lembrar. Exato, até 96.